agora 2:30. Centro e 384. 630 kHz, onda média, rádio difusora Bom Jesus, Cuiabá, Mato Grosso. Aí, nosso colega Delcio Moura, apresentador na Nacional de Brasília, cantando de sua autoria, Louco Amor,